Criador é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Subir ao céu, eu vou te encontrar lá. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Deus que me sondas, tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei, por toda a minha vida te adoro. Shall we see?